também o meu amor. Eva, Eva, e vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Leva eu, Eva, Eva, leva também o meu amor. Eva, Eva, e vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Oh, meu amor, quero te ver. Em nosso bloco só vai dar eu e você. Me dê a mão, vamos brincar. Com alegria tô querendo te beijar. Oh, meu amor, quero saber se o paraíso é tão bom como você. Venha pra cá, não diga não. Eu já conheço esse olhar na multidão. Leva também o meu amor. Eva, Eva, e vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Oh, leva eu, Eva, Eva, leva também o meu amor. Eva, Eva, e vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador. Oh, meu amor, quero te ver. Em nosso bloco só vai dar eu e você. Me dê a mão, vamos brincar. Com alegria tô querendo te beijar. Oh, meu amor, quero saber se o paraíso é tão bom como você. Venha pra cá, não diga não. Eu já conheço esse olhar na multidão. Me leva, leva eu, Eva, Eva, leva também o meu amor. É carnaval em Salvador. Yo, yo, yo, yo. Oh, leva eu, Eva, Eva, leva também o meu amor. Eva, Eva, e vamos juntos na avenida. É carnaval em Salvador.